Essa cidade seca o suor de quem dormiu e beija só na maldade a testa daquele que caiu. Cidade grande.